começou quando um dia, de dois a dois, Jesus chamou para o seguir. Pedro e André, Tiago e João, se tiverem coragem, venham após mim. Felipe, Bartolomeu e Tomé, Mateus e o outro, Tiago e Tadeu, são 12 com Simão e Matias, e o último agora sou eu. Mas não ficou por aí, porque um dia vejam só o que me aconteceu. O último deles agora sou eu. De casa em casa, de vila em vila, enfrentando perigos e a morte até, contrariando meio mundo, protegidos apenas pelo escudo da fé. Importa agradar a Deus e não ao homem. Não importa se é rico, se é pobre ou plebeu, discípulo fazendo discípulo, e o último agora sou eu. Mas não ficou por aí, porque um dia vejam só o que me aconteceu. O último deles agora sou eu. A mensagem muito incomodava, e até mataram alguns discípulos de Jesus. Estevão morreu a pedradas, e Pedro de cabeça para baixo numa cruz. Quantas cabeças rolaram, mas a semente foi plantada e não morreu. Aqueles 12 se multiplicaram, e o último agora sou eu. Mas não ficou por aí, porque um dia vejam